Após o azul, livre push, igual no 435. Azul 4039, taxa autorizado, Juliette Alfa. Ponto de espera no 0, torre 118, decimal 6, altímetro no 0, no 4. Autorizado Juliette Alfa, ponto de espera dando 10, dando no 0, 118.30. No 0, no 4, ajuste. 4039. 18.6, torre. Rua 4039 da Azul, copia 186, torre. 186, grato. Rumba 19, tá pronto, táxi? Sente, rumba 19 pro AB. Rumba 19, táxi autorizado até o hotel. No hotel chama a torre. 118, decimal 6 pra cruzamento. Hotel chama a torre para cruzamento. 186. Cruzamento. Chamaram cruzamento, chamaram a torre. 186. Série 8501. Tá com 117 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, até no Salvador. Gente, Oceaner 6312. Vai prosseguir como número 2, ponto de espera da 10. Vai observar o azul à sua direita, que tá taxiando já. Quando o tráfego ultrapassar a Índia, tá livre o táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, décima meia. Altímetro 10 no 4. Gente, segue o azul na Índia e Alfa, 186, 0 no 4, Xané 6312. Só mais qual, tá 3 gente, é quase pronto. Gente, assim que você liberar a frequência do controle de Salvador, daria os alternados de frequência do centro. 10-9. Viva a linha decolada, da 1-0, para 3-0-3. Gol 1-9-2-3, Gol da Elda, presente. Da Elda, Gol 1-9-2-3. Salvador, bom dia, Altra 3163, frente da Júlia, de autorização Curitiba. Do Rumba 19, solicita cruzamento, imediato. Rumba, mantém a posição. Correto. 3163, autorizado Salvador, Curitiba. 360, via Turismo 58, decola no 0 direita, da Euleda Sagar. O controle 119, decimal 8, aciona 5517. Autorizado então 360 Curitiba, via 358. A decolada 10, a saída da El, Leda, depois Sagaz. 198 é o controle Salvador e 5517 é o transponder. Da 3163. 3163, chama puxa acionamento. Puxa acionamento vai ser reportado 3163. Gente, o desvio será por umas quantas milhas, só para informar o centro? Tipo, 5 milhas. Gente, qual que é o ideal para o destino da presente? 8501. Aguarde. Tá. Tá, localizer, runway 10. Marca 980, complete final, contaueiro 118.6. Complete the approach, tower 18-6, American 980. American 980 with you for the ILS, runway 10. American 980, continue approach and stand by. Runway vacated. Not, we're standing for American 980. 119 autorizado, cruzamento no zero. 119 cruzado. 2-1 no solo. 2-5. Controle, 19-8. 9-8, bom dia, 3-2-3. 2-2, descendo identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o 050. Mari 50. O Fuxero 850 não tem condições de dar presente lá direto Vitória da Conquista? Afirmativa, 51. Gente, curva esquerda na Pro 255, direto Vitória. O Fuxero 8501 aguardando transferência de comunicações junto ao centro. Dá presente pro de Vitória da Conquista, então. Passou de Salvador, já está 3663, bom dia. Bom dia, está 3663, contato radar na decolagem, suba para o 340, perfil da EL. Ok, no perfil da EL, poderia voar direto a EL, por gentileza, 3663. Guarda para o reboque, Golf e Charlie, copiou? Positivo, copiado, aguardando. Gol no 435, taxa autorizado, via Juliette Alfa, ponto 090, torre, 118, decimalmente, altímetro 90, 14. Ele é fiel, como eles esperam nos anos 18, meio comunicado, 0435. Solo, rumba 19. Rumba 19, taxia via pátio 3, ingresso Juliette, Alfa. Ponto de espera da 90, chama novamente torre, 118, e foi ao meia. Pátio 3, Juliette, Alfa, ponto de espera de manhã torre. Salvador, Papa Romeu, Mike é Covita. Mike é Covita, Manati? Afirmativo, centro da Juliette, 62 a bordo, pátio 4. Mike é Covita, autorizado no Salvador, Manati, no meu pé, decolando 7, direita, no corredor Axé, o controle 119.8, aciona 0125, padrão. Mike é Covita, Manati, meu pé, decola com 7, boa direita, Axé. Controle 19, decimal 8, transponder 01, 2, com mais 5. Mike Eco Vitor com 06 a bordo, acionamento táxi, torre 118, decimal 6. 26, amigo. Salvador, Papão, meu Mike Eco Vitor. Série 8501 e solicitar o mesmo a chamar na frequência do controle? Ele está em qual frequência, não é isso mesmo? Afirmativo. Fuxero 8501, tá na escuta do gol 982. Controle solicitou que se chame 198 nessa frequência. Tá, escuta do gol. Controle, Fuxero 8501, no chame Recife 1251, na alternada 13325. O Fuxero informa que não está recebendo a senhora aí, não. O Golo 982, feito ainda a ponte com o Fuxero 8501, não poderia mandar o mesmo chamar as frequências do centro 1251 13325, por favor? Copiou, Fuxero? Não. 13325. 3325, hein? Ground Frequency 121, decimal 90. Alright, we'll exit here in the ground 219, American 980. 1923. 1251, confirme o alternado. 13325. 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. We declare 10 for runway, for gate 11. Roger, American 980, taxi approved via Alpha, Kilo, Apron 3, after Apron 1, and Gate 11. Alpha, then after Apron 1, Apron 3. Your gate is 11 on Apron 1, but before that, you are going to taxi via Alpha and Kilo, first at your left, and then Apron 3, and then Apron 1. Okay, Alpha Kilo, Apron 3, Apron 1, for Gate 11, American 8, Metro. Isono 2, após o azul, ali mantém. Ali mantém, eu chamei a minha 3, 1, 2. O Golf Eco Charlie mantém escuta, ainda não está livre nesse reboque. Ok, Eco Charlie aguarda. Decoladas 14, controle 19-8. 9-8, até mais. É. Controle Salvador, bom dia, azul 4039. Taxi, reporte ponto zero. Reporte na ponto zero, Mike. 340, saída da El, 4039. É 3-12, autorizada a decolagem, uma centena com 10. Temos decolagem, Oxanel, 6-3-12, de Oxanel. Oi, Salvador, Gano 435, mantendo no zero. 435, ali mantendo no zero. Ali mantendo no zero, Gano 435. Muito bom dia, Otan 3304. Roda 7. Copia. 3304, autorizado, Salvador, Brasília, 360, via Perdo 17. Decola no zero direita, na saída agora e transição ao fito. Controle 199.8, aciona 5516. Estamos autorizados, Salvador, Brasília. Pela Golf Fito, uniforme Zulu 17. 119.8 é o controle, o transponder é 5516, portanto 3304. 3304, está chamando correto, chama o posto de acionamento. Vai chamar para o posto de acionamento, tá, 3304. Muito obrigado. Controle de Salvador, bom dia, Oxanel 6312, saída Puca. Oxanel 3312, contato radar 350 Puca. 350 Puca. Fora do solo, Mike, Vitor. Vitor, decolado ao 16, direito, 19. Direita. 19-8, mais preciso. No 435, autorizado decolagem, uma centena com 8. Livre decolagem, gol no 435. Foi, Rumba 9, pode ser pronto. Rumba após o gol ali, mantém. Pode gol, ele ali, mantém. Gol no 982, desça para 2.000 pés, ajuste 1014, livre LS, aposta estabilizada. 2014, reportará. Controle, o Mike é Covita. Mike é Covita, meu pés, corredor chama, tá fora da barra. O Mike é Covita solicita pro direto Manati, 1.500 pés ali. 1.500 pés direto Manati, reporte 20 milhas. Reportará o Vitor. Tó 3663, chame Recife, a 251, no alternado no 3325, bom voo. 251, 3323, o Iaro, 3663, tá bom dia. Bom dia, por A 3518, controle 198, bom voo. Rumba 9, pois. Senta a esteira do Boeing que decolou à frente quando pronto autorizado a decolagem. A centena com 10. Rumba 9. 3602, desça para o 050. Gol no 435 na escuta do controle. Solo Salvador, vou praticar. Sou 050, gol no 435. Tá no controle, 198. Para de Salvador, gol no 435, passou 050 da EL. Gol no 435, contato radar, vou para 240, saída da EL. 240 da EL, gol no 435. Segundo tráfego. Check Charlie, eu solicito autorização de reboque no parte 3, para o parte 1 na posição 3. Beleza, continua 1, não copie. Vou pegar o Charlie, solicito autorização de reboque do parte 3 para o parte 1 na posição 3. Mudou para a posição 03? Tem outra posição, ele passou na posição 3. Gente, o Golfe Charlie vai ter que recortar. Eu tenho um tráfego no parte 3 que vai puxar e não pode iniciar o reboque. Ok, estou aguardando. O Charlie Romeu Kilo desce com referências visuais para altitude de tráfego de Feira de Santana. Apenas confirme o estimado de pouso na localidade. Uma pouso, um pouso, 136, Charlie Romeu Kilo. O indicativo de chamada é Papá Romeu, Charlie Romeu Kilo, confere. Papá Romeu, Charlie Zulu Kilo. Certo, tá. Papá Romeu, Charlie Zulu Kilo, desça para altitude de tráfego de Feira. E reporte cruzando 2.500 pés. Reportarei cruzando 2.500 pés. 982, estabilizar. Complete nota de 108, meio bom pouso. Controle, bom para o ano 9. Ouro 982, copiou a frequência da torre 118, meia. Antena com 12. Controle. Rato radar, sua para o 110, da presente Voiconde. Responde 1-1-0. Solo Salvador, é o TAM 3163, está no 7, puxa bem aqui o acionamento. Autorizado, chame táxi, 3163. Chame táxi, 3163. Só 3602, desça para 2000 pés, ajuste 1014, livre LS, aponte estabilizada. Sente, descendo para 2000, confirmará estabilizado, TAM 3602, 1014. O Charles Zulu Kilo, controle? Charles Zulu Kilo, escuta. Confirme a procedência do Charles Zulu Kilo. Procedência do Charles Zulu Kilo, Belo Horizonte, Pampulha, Serra Brava, Brava Céu. Sente, destino Serra Novembro, Juliette Delta, confere? Afirma aqui, confere. Sente, reporte cruzando 2.500 pés. Botarei, Charles Zulu Kilo. O TRIP 5221, acabei de contatar o centro, Vitória da Conquista está em instrumento ainda. Tá. Ciente. Vai aguardar para iniciar o push então? Afirmo. Tá. O que a gente tem aqui é que está abaixo dos mínimos, então a gente vai esperar um pouco aqui, a gente vai aguardar, ok? Afirmativo, eu aviso quando tiver alguma informação para visual. Obrigado. TRIP 5221. Ou algum tráfego no setor. Ok, Zulu Kilo, reportarei 2.000. Oxane 6312, chame Recife, 12685, alternado no 3365, Oxane 6312, bom gol. 2685, 13365, Oxane 6312, obrigado, bom dia. Bom dia, bom gol. Golem 119, decimal 8, aciona 5530. Gente, via 350 até Guarulhos, 340. É, Dael Fideb, confirme. 119.8 ao controle e 5530 ao transponder. 5530, transponder, Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev, assim. Chama puxa sanamento, 581. Chama puxa sanamento. Voo 1435, chame Recife 1251, alterna 1-3325. 1-3325, voo 1-4-3. O TRIP 5221, tá na escuta? Tá na escuta, prossiga. Só pra confirmar, o Cerro da Conquista tá abaixo dos mínimos instrumentos. Afirmo, é, a gente já obteve aqui essa informação com nossa... nosso setor de operações e a gente vai esperar um pouco, aguarda. Não, eu tô corrigindo, não é mínimo os instrumentos, é mínimo visual. Tá abaixo dos mínimos visuais, tá operando instrumento, copiou? Tá, então vamos esperar mais um pouco. Gente. Aveito 2, solos 2, meia, direita 219. Solo voo 982, está livrando, você viu? 982, Alfa, Kilo ingressa no pátio 3 e chama para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, informa para ingressar no outro pátio. Tá, 3304, estamos pronto para o táxi. O POB é de 1-2-2, autonomia de 4 horas, alternativa com 5. 3304, táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0 Torre, 1-1-8, decimal meio, altímetro 1-0, 1-4. 2, boa, o ajuste está no 2014, vento a centena, 10 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Gente, autorizado pouso, pista 1-0, são 3 meses, amigo. Pode ficar na informação. Então quer dizer que realmente é, a Vitória da Conquista no momento está operando abaixo dos mínimos visuais, ou seja, está operando instrumento, mas não está operando abaixo dos mínimos instrumentos, é isso? Está operação normal lá, né? Afirmativo, operação normal instrumento. Obrigado, a gente solicita aí o pushback e o acionamento. Afirmativo. O TRIP 5221 só coordena com a equipe de solo. Olá. Eu tenho uma aeronave da Golfa, eu estou taxiando, vai passar sua retaguarda. Após ela livrar a retaguarda, está livre. E depois a aeronave da Gol aí, coordenando, já está livre para o pega acionamento. TRIP 5221. Solo, Chenai 6311, bom dia. Ciente da informação, Juliette, para a cópia São Paulo, Guarulhos, nível 340. Chenai 6311, tem autorizado 36, copia? Copia. Chanero 6311, autorizado de Salvador Guarulhos, 360, decola no 0 direita, da Euleda Bidev, Bidev via Peruíbe 50, controle 199, decimal 8, aciona 5531. Poderia repetir por gentileza a saída? Da Euleda Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Vitor. Gente, então autorizado nível 360 para Guarulhos, via Peruíbe 50. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El é, Leda Bidev, o transponder 5531 e o controle 1-1-9, decimal 8, hoje não é 6311. 6311, chama para o gestão. Chama lá. Seu campo 31, aborda, fase 15, acionado Campinas. Fase 15, Campinas, não copia o POB. 3163 do POB. 175. 175, táxi autorizado. Juliette Alto, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 6, altímetro 1-0 no 4. Ok, Juliette Alfa, Ponte Espera, 263, 163. 3304, pode seguir, Bazooka. Voo 982, mantém o Pátio 3. Mantém o Pátio 3, 982. Pode manter na interseção para ingresso no Pátio 1. Vai manter o 982 na interseção. Salvador, bom dia, Papa Romeo, Fox Bravo Sierra. Papa Romeo, Fox Bravo Sierra para a Gol. Sierra, Sierra Tango Lima, confirma a radial ideal de saída. Radial ideal de saída. Tente, tá? Em qual parte, qual você decola? Afirmativo, guarda-copa. Solon 30, como recebe no equipamento 2? Afirmativo, tá alto. Direita Solon 219. Direita Solon 219, tá 3602. Gente, então daqui a 5 minutos. Gente, o Charles 1 Kilo pousa em Feira de Santana, será daqui a 5 minutos, é isso? Gente, aporte visual o Charles 1 Kilo. Solo está 3602. 3602, chamou? Linha decola na 10, então 3063. Três meia zero dois, taxi via Alfa, aguarda naquilo. Tente novamente 1219, caso negativo, retorne na frequência. On this 580, is confident, clear my arrival, descent, flight level 050. 050, Maria Arraial. Solo Salvador, Vantia, San 3602, está na alfa, próximo a Kilo. A 3602, Alfa ingressa naquilo e aguarda naquilo. Gente, Alfa ingressa na 3602. Solo Trip 5221 para táxi 37 POB, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. 4 horas, Salvador, qual POB? 37, perdão. Gente, será que autorizado via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama Torre 1 no 8.6, altímetro na 0 na 4. Ok, vai chamar a torre no ponto de espera. Trip 5221. 3602, Tatã, já pode ingressar naquilo, vai taxiar via...